terceira aproximação, aguarde autorização de pouso. Continua na aproximação e aguarde autorização de pouso. Passa aéreo do 2224. Passou em marcador externo, controle de pouso baixo travado, passarei do 2224, Torre Salvador. Gente, pista molhada, livre pouso, vento 160 graus, 109, 2224. 160, com 109, pista molhada, passarei do 2224. Dois, Lado alinhado e decolar, vento 160 graus, 10 nós. Taxi de alfa, quilo 43, está tentando a sinalização no parque, 32. Sente o rio, mantenha o ponto de espera. O rio está atualizado, né? Mantém observando a corrida hoje, né? Azul 5001, nós chamamos Recife 126, décima 85, boa noite. 2085 Recife, boa. Manter a posição. Decola os 41, controle 208. Ok, 208. Destaque. Destaque, 6600. Controle Salvador, Rio 5972, decolou na escuta. 5972, boa noite, contato radar, próximo a 3-4-0, saída da Elma. Ok, subi sem restrição, 340, Rio 5972, saída da Elma. Paulinho. Oi? ADV. Rio 5972, pode para a Leda, está presente? Autorizado. Thank you, direto Leda, Rio. Rio 5972, proa de bridge. Opa, bridge na proa, 5972, Rio. Cada lema, seu 9250. Seu solo foi aos 43, chama 219 solo. 219. Sala, boa noite. 212, dia de alfa, quilo 43, permissão dano, meia. Sala, velho. Alfa, quilo, remoto, 0243, na verdade, 212, pra ter uma elevação no base. Comando 7270, quase 5. Rio 5972, chame Recife, 1251, boa noite. 1251, 5972 da Rio, cordial, boa noite, boa semana. Aumente. Sam 3600, 10210, 10, na proa de Duna, autorizado final do ILS que foi para a pista 10, ajuste 1018. 3600, desvio direito. Após desvios, duas dunas, autorizado ILS X-Ray, 10-2000 pés, 1018, 3600. 1018, 2000, após desvios, dunas, passará estabilizado, obrigado. Tony, com relação com o centro, 9250, solicita o meu Fox 018. Aguarde. Ele vai manter o perfil 9250. No 098, boa noite, essa é a notificação, desça ao 050, filmar, se chegar na maré. Avião 810 autorizado, alinhar e manter o 10, observando a viatura à sua direita e vai levar a pista. Decolagem, vento 160 graus, 8 nós. 6600, autorizado a final do ILS, que foi reporte localizador. Com 9250. Voo 9250, chama em Recife, 12685. Decolou 52, controle 208. Obrigado, bom trabalho. Boa, Rio 9810. 9810, boa noite, contato radar 4340, saída da EL. Regina da EL 340, 9812. Possibilidade direto Motoc. Motoc. Voa Leda inicialmente, 9810. Leda inicialmente, 9810. Localizador 3600, Falco. 3600, chame 2189, boa noite. 295, boa noite. Salvador, boa noite, 3600. 3600, continua a pessoa só, repórter sem chegada, pista no zero. Autorizada final do ILS que foi para a pista da aeroporto localizador. 10 mil para dizer a resposta do localizador, eu vou mandar uma vez. Querido Vídeo Serra, embaixo de trabalho, 3600. Querido Pouso, vento 160 graus, 8 mais pista ainda um pouco molhada para a estação passada. Obrigado. Gente, manter a posição. Pode olhar, Mateus, o gol 1134. Zero, solo 5.6, à direita, 1-2-1, 9, chama. Solo 3-6-0-0, livrou? 3-6-0-0, tá de alta, direto para o 04. Alfa Juliette pro 04. O número 34, livre decolar, vento 1-6-0 graus, 8 mais. Estabilizando com 1098. 1098, chame torre 1895, boa noite. 1895, boa. 1-3-4, decola 5 lado, controle 2-0, decima 8. 308, obrigado. Voador, gol 1-1-3-4, decola, perfil Puka. 1-1-3-4, boa noite. Contato radar, top 370, saída Puka. 370, Puka, gol 1-1-3-4. O gol 1-1-3-4, uma referência, pode apurar uma CA? Não, mantém inicialmente a proa de Jamo, aguardando coordenação. Ok, mantém a perfeita saída 1-1-3-4. Salvador, muito boa noite, gol 1098, marcador externo, baixado e travada. Gente, liga para os pista 10, vento 1-6-0 graus, 8 nós, o 098, pista molhada, pista só passando. Gente, pista molhada, só confirmando o vento? 1-6-0 graus, 8 nós. 604, grato. 098, solo 03, direita 1219, solo. Direita 219, boa. Vista 2000 pés, chegada à mar e ajuste 1018, livre de restrições na descida. Boa noite, 6908. 6908, boa noite, sem identificação. Desce, mantenha 2000 pés, a chegada é maré, ajuste 1018, sem restrições na descida. 08, descida para 2010, 6908. após a assumir na prova de ITAP. Boa noite, ascendente inflação, desça 2 mil pés e a chegada à área ajuste no 098. Quatro autorizada final do IRS, que veio para a pista 10, reporte localizador. 41107. 4107, chama a torre em 11895, boa noite. 895, 4107, obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, boa noite, azul 4107, final. 7, check 3, ele pouso pista 10, ventura 60 graus, 10 nós. Pista um pouco molhada, precipitação passada. Quente, já check o 3, 4107. Baixou e travou, livre pouso, 4107. Livre pouso, vento 160 graus, 10 mais. 07. Desvios e assumir na proa de TAP 3152. Pode desvios, TAP 3152. 908, autorizado a final do ILS, X-Way, reporta localizador. Autorizado o ILS, chamaremos estabilizado, 908. Solo 18, livre direita, 129 solo. 129. 302, redução 1809. Não entendi, pode repetir 312? 3152, redução 1809. A redução 80, não sei não. Tá feita a sinalização, pode. Salvador, boa noite, azul 6908, sinal de 7 milhas. 6908, check o trem, livre pouso no 60 graus, 10 nós, pista ainda um pouco molhada, pista só passando. Eu tive que chamar o trem da sua casa. Checado, azul 6908. Gente, livre o pouso, pista 10, vento 160 graus, 10 nós, pista um pouco molhada, antecipação bastante. Obrigado, livre o pouso, 10. Livre final LS, completando a redução para a velocidade de aproximação. Agora a torre em 118, decimal 95 por noite. E agora 395 por noite. Boa noite, tá 3152. 3152, continua a aproximação, vai autorização de pouso. Guarda autorização 3152. 6908, solas 26, direito, 129, sono. 9, obrigado. Sigo 2, solo 28, livre à direita, chamou 219, solo. Chamou 219, direita, tá 3152. Boa noite, 6258, ação de identificação, 10.92 mil pés, com 1.018, Maltinho, Cidade Duna. Identificou, vai continuar a descida para 2.000 pés, com a Cidade Duna, 6258. Alô, Salvador, boa noite, 3152, Região. 352, boa noite, Alfa Juliette, 62. Alfa Juliette, 62, 3152.